preponderância. Busco ressonância nos ideais do amor. Liquidificaram as relações da lida. Não há mais valia, agonia, temor. Que me alcança a ferradura que me calça, alça, lança, tranca a resistência necessária. Oxidou a ponte, a fonte, a chance de fundir o que rachou e difundir para gerações. A demanda do mundo é amar. Thank you.